Hoje é mil pra tu e mil pra mim, poucas ideias, fio. Pode falar. Moleque guerreiro, gente mal criada. E de costume, marola quebrada. Hoje nós em brasa, de drink fumaça. Elas tão sabendo que o nenê amassa placas. É polvinho se ataque, brisa no cordão. Eu tô chaveado, picadilha de ladrão. No peão da Supranorte, cas cachorra top. Nosso bonde conta, conta, conta, conta, conta, forte. Da leste pra oeste, eu tô trajado de óculos. Nosso bonde conta, conta, conta, conta, conta, forte. Nosso bonde conta, conta, conta, conta, conta, forte. Nosso bonde conta. Guila coxa, grife de bandido. Não gosta de enjoar nos traje. Os disseram que nós ficou rico. Te pergunto, será que é verdade? E de bobo só pra meu suíço. E se para nós vai pro mundo árabe? Na zona leste, só moleque que é bandido. Os moleque é com estudo, profissão, perigo. Na zona norte, só moleque que é bandido. Os moleque é com estudo, profissão, perigo. Na zona leste, só moleque que é bandido. Os moleque é com estudo, profissão, perigo. Os moleque é com estudo, profissão, perigo. Me chamaram, eu vim representar, hein. De sonata na quebrada, na cintura acromada. Skunk várias garrafa, várias garrafa, várias garrafa. E aí DJ Nenê, os moleque é monstro, come as puta de graça. Os moleque é monstro, come as puta de graça. Do Jassana pro Capão Itaquera, de Itaquera vai pra Pirituba. Os moleque é monstro, conhecido pelas putas. Os moleque é monstro, conhecido pelas putas. Os moleque é monstro, conhecido pelas putas. Nenê é monstro. Ei, nenê, pro nenê. Tô no progresso, na ativa. De 660, elas pira. E sempre certo pelo certo, mas que vida. Tá corrida, correria. Basta você cantar com alegria. Foi com alegria, que a linda. Tá vendo que o mundinho gira. Tô com a tal da Ferrari, de corrida. Só tentação no mundão, tentação. Eu quero falar a verdade, que é mentira. Com a tal da Ferrari de corrida. Só tentação, no não. O nenê que eu prefiro falar a verdade do que a mentira. Pra quê? Mundo meio de ilusão, ficção. Mundo meio de ilusão, ficção. Só que é 4M, porra. Vai segurando, meu irmão. É os 4M, DJ Nenê. Novamente. Se o papo é conta, nota, nós ultrapassa o limite. Aterroriza na pista quando a vista limpa já era, tá chique. Não ter pretensões, saudações, a vida sorriu. Hoje é dia, já tinha um jet pelo Brasil. Já foi difícil, mas nunca deixei de acreditar. Fui no shopping, lancei tudo, nada que meu bolso não poderia pagar. Se for preciso parar de gastar, eu não paro não. Disciplina sempre pra se adiantar. Sangue bom, responsabilidade e agilidade atrás dos malotes. Se nós entra no game é papo de estouro, ninguém fica em choque. Olha a evolução, revolução de quem tem humildade. 4M é a fita e se nós tá na fita o bangue é de verdade. 4M é a fita e se nós tá na fita o bangue é é minha ação, segue mais que firmão, sem preocupação, causando mais que emoção. 4 é minha ação, segue mais que firmão, sem preocupação, causando mais que emoção. Pau com os cuzão. Salve DJ Nenê, que é o neguinho do cacheta junto com o DJ Nenê. Me tira da tua alça de mira. Se mirar faz favor de me errar. Pela frente diz que me admira. Duas costas começa a falar. Mal sabe minha caminhada. Vê de como o tempo a me difamar. Esse soldado tá mal camuflado. A tal da simpatia ele vive a forçar. Vai. Mesmo com a conduta inquestionável, tenho os vacilão. Pra testar a fé apedrejar e cobiçar o teu. Tipo puta fode lucra. Capi, coite os irmão. Comigo não arruma nada junto. Quem fortalece os mentires. Quando fé apedreja e cobiçar o teu. Tipo puta, fode lucra, capim, coisa os irmão. Comigo não arruma nada junto, quer fortalecer só mentires. Ei, nenê, pro nenê.